atenção cliente e clientes. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no Cemig Atende Web. Cemig, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Você está sintonizado no YR-285, Rádio São João Del Rey AM, 970 kHz, a rádio da nossa história. Proteção, mais energia, elixir da mulher, é mais saúde, todos diferentes, olha o organismo e se deixa alcançar. Elixir da mulher, é um produto natural. O elixir da mulher é um produto que tem essa energia para mulheres de diferentes habilidades, indicado para cólica menstrual, fomeiro, TPM, menopausa, calor, doença física, inflamação nos ovários ou úteros, constipação, anemia, instabilidade, melhorando o humor, reduzindo a ansiedade e ainda possível a sua vida sexual. Elixir da mulher, um produto da marca WP. Já! Você está ouvindo a Lobo. São 5 horas mais 20 minutos. É o Alô Del Rey nesta terça-feira, dia do Padre Saúde e Vida. As informações de vida se tornam seu dia ainda mais saudável. Você ouve agora o Padre Saúde e Vida. É, hoje o nosso Saúde e Vida já está aí, trazendo para você informações importantes sobre a saúde cerebral. Depois de amanhã, gente, nós celebramos aí o Dia Mundial do Cérebro, que é dia 22 de julho. E aí nós convidamos o Dr. Vinícius Furtado, que é neurologista, para participar com a gente aqui do Alô Del Rey desta terça-feira. Então, boa tarde, Dr. Vinícius. Bem-vindo ao nosso programa. Nós queremos saber, conta pra gente um pouquinho mais aí, conta pra gente a partir de agora sobre as principais funções que o cérebro tem na nossa vida, doutor. Olá, pessoal, a parte ouvinte da Rádio São Rio e a participante do programa Alô Del Rey, também queria participar, porque é tão importante que é de um lugar do cérebro. Eu falei essa ideia. O cérebro é uma estrutura como se fosse um supercomputador. Ele formado por mais de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio faz uma conexão com outros milhares, que torna as vias com rotas tirando as mensagens fartas. Então, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, o cérebro tem que avançar. Andar, ver, ouvir, sentir algum gosto, paladar, ser fácil, tudo isso para ele estar no comando. O fato de você levantar de manhã, ir ao trabalho e voltar para casa, graças ao cérebro. Então, é um assunto muito pertinente, muito interessante, espero que todos gostem de explicar sobre esse tema. E com tantas funções, né, doutor Vinícius, que o cérebro tem, você acabou de contar para a gente aí, só confirma a importância de cuidarmos bem dele, para que a gente tenha, né, uma boa saúde cerebral. O que a gente pode fazer, doutor Vinícius, na prática, para agir nesse sentido, para que eles tenham uma boa saúde cerebral?